Aos sábados à tarde, a Antena Web passa a transmitir Alma Lusa, um programa sobre a música tradicional portuguesa, sem esquecer os artistas que já fizeram ou fazem sucesso no cinema e teatro portugueses. Fica a conhecer um pouco mais deste pequeno, mas vasto país. Entre as 16 e as 18, Alma Lusa, na Antena Web, com Carlos Bonaparte. Todos os dias, de segunda a domingo, na Antena Web, Stereo Press, um momento de reflexão sobre o tema da atualidade, na voz de Jota Salvador. Vindo diretamente do Brasil para a Antena Web, Stereo Press, todos os dias, de segunda a domingo, às 20 horas. Às vezes, é preciso pararmos para pensarmos sobre nós e o mundo. Na Antena Web, às terças-feiras, às 17h45, Carlos Bonaparte traz-lhe uma reflexão sobre o tema da atualidade nacional ou internacional. Com duração aproximada de 10 minutos, Nós e o Mundo. Às terças-feiras, pelas 17h45, com Carlos Bonaparte. A cada dia que passa, há um novo ouvinte na Antena Web. Olá, eu sou a Elsa e estou precisamente neste momento a ouvir a Antena Web. Obrigado. Antena Web. Sintoniza-te. Está a chegar Pé de Dança. Boa música e boa disposição com Diamantino Teixeira. Boa tarde, seja bem-vindo a esta emissão de Pé de Dança. Hoje, domingo, 21 de fevereiro, ano de 2010. O Pé de Dança acontece aqui aos domingos na sua, nossa, minha Antena Web. Entre as 15 e as 17 horas. Mais coisinha, menos coisa. Vá lá, um sorriso de orelha a orelha. Apesar de que amanhã está aí uma semaninha de trabalho à porta. Mas dizia um sorriso de orelha a orelha, porque agora é mesmo tempo para dar um pezinho de dança durante cerca de 120 minutos em que vou estar na sua companhia. O Pé de Dança tem a seleção musical, a apresentação e realização deste vosso amigo Diamantino Teixeira, para uma coordenação geral de Carlos Bonaparte. Vá lá, entre, não faça cerimónia. Ninguém mesmo lhe dá uma rádio assim. Nós somos... Não somos os melhores, mas somos diferentes. Hoje vamos fazer um programa totalmente diferente, um especial Banda Lusa. Paulo Ribeiro e ainda Diapasão Marante. Pois é, durante estes 120 minutos só vai dar por cá Banda Lusa com Paulo Ribeiro e ainda Diapasão com Marante. Ah, quem é amigo? Quem é? Vamos lá então dar início a esta emissão de hoje com Banda Lusa e Dona Cigana. Fique bem, fique por aí. Até já. Thank you.

chama. Só tu e eu fingimos não saber quem é que ama. Só tu e eu sabemos que entre nós nada mudou. Só tu e eu fingimos que entre nós tudo acabou. Só tu e eu sabemos que o amor ainda nos chama. Só tu e eu fingimos não saber quem é que ama. Só tu e eu sabemos que entre nós nada mudou. Só tu e eu fingimos que entre nós tudo acabou. Só tu e eu sabemos que o amor ainda nos chama. Só tu e eu fingimos não saber quem é que ama. Só tu e eu. Vamos seguindo nesta emissão do Pé de Dança. No que diz respeito a Banda Lusa e Paulo Ribeiro, estamos de facto conversados. Segue-se agora os Diapasão, o grupo Diapasão e a voz de Marante. Para ouvir já de seguida Longe de Ti, a Bela Portuguesa e a Transmontana. Então, para as transmontanas, os transmontanos, os portuenses, os lisboetas, as lisboetas, enfim, os brasileiros, as brasileiras, enfim, para todo mundo. Vai um forte abraço desde Lisboa, um abraço do tamanho do mundo. Fique por aí, fique na nossa companhia. Peço a Deus, não vás embora. O nosso amor começou agora. Tu já não és uma ilusão, nem sequer uma aventura. Falta o carinho, o meu coração ficará sozinho. Fico só sem ter ninguém. O passado não importa. Quando se gosta de alguém, é lembrança que não morre nunca mais, eu sei. Thank you.

até vontade de chorar. Como sofre este meu coração, vive só na solidão, é tão forte esta saudade. Passa o tempo e eu à tua espera, que um dia me venhas procurar. Nos meus sonhos é por ti que chamo, não esqueças que te amo, volta e dá-me o teu amor. Como sofre solitário o coração, vais sonhando, vais lembrando esse amor. Como sofre solitário o coração, por momentos tão distantes que não tens. Como sofre solitário o coração, aprendeste a esperar porque não vai. Vais sofrendo, ficaste na solidão. Como sofres coração, ficas só sem ter ninguém. Só tempo eu à tua espera, que um dia me venhas procurar. Nos meus sonhos é por ti que chamo, não esqueças que te amo, volta e dá-me o teu amor. Como sofre solitário o coração, vais sonhando, vais lembrando esse amor. Como sofre solitário o coração, por momentos tão distantes que não tens. Como sofre solitário o coração, aprendeste a esperar porque não vai. Vais sofrendo, ficaste na solidão. Como sofre o coração, ficas só sem ter ninguém. Como sofre solitário o coração, vai sonhando, vai lembrando esse amor. Como sofre solitário o coração, por momentos tão distantes que não tem. Como sofre solitário o coração, aprendeste a esperar porque não vem. Vai sofrer, ficaste na solidão. Como sofres coração, ficas só sem ter ninguém. Mais dois temas antes das despedidas. Mais dois temas de Marante: Lágrima e ainda Só Contigo. Pois é, é mesmo só consigo que nós queremos ficar nestas emissões do Pé de Dança, aqui aos domingos. Não te quero.

Acho que chegamos ao final desta emissão de hoje do Pé de Dança, uma emissão bem especial, emissão especial Bandalusa Paulo Ribeiro, diapasão voz de Marante. Chegamos às 15 horas, vamos-nos agora embora que são quase 17. Já seguidos. Para a hora do seu lanche, do seu café, vem aí Carlos Bonaparte com Domingo à Tarde. O que é que você vai fazer? Pois é, vai ficar mesmo com a Antena Web e na companhia do Carlos Bonaparte. Bom rapaz. Pelo menos nunca diz mal dele a ninguém, hein? Resta-me despedir-se, desejando-lhe um resto de domingo muito feliz, apesar de estar por aí uma semana de trabalho à porta. Mas faça como nós, um sorriso de orelha a orelha. Nada melhor para encarar essa mesma semana de trabalho. Para o finalzinho desta emissão de hoje, ainda os diapasão, a voz de Marante. Embora o tempo não esteja muito convidativo, mas isto tudo depende das circunstâncias. Amor na praia. Sim, porque o amor, esse acontece em qualquer lado. Então, tchau, tchau, abraços para eles, abraços e beijinhos para elas. Façam o favor de serem muito felizes. Eu conto convosco na próxima semana para mais uma emissão do Pé de Dança, com a apresentação e realização deste vosso amigo Diamantino Teixeira, para uma coordenação geral de Carlos Bonaparte. Tchau, tchau. Até para a semana, se Deus quiser, malta. Boa tarde. Alma para navegar só contigo.